No início da noite de sexta-feira, por volta de 18 horas e 30 minutos, policiais militares do Grupo Rocan, ronda ostensiva com apoio de motocicletas do 14º BPM, acionados pela Central de Operações, deslocaram-se até a Avenida Araucária, no Bar Triângulo, região de Três Lagoas. Segundo o solicitante, o veículo Fiat Uno furtado de sua residência no dia 13 deste mês foi visualizado transitando pela avenida, sendo ocupado por dois homens. A vítima prontamente seguiu os suspeitos e foi repassando as informações à equipe da Polícia Militar, que abordou o veículo em um bar naquela região. Foi realizada a abordagem policial e os dois suspeitos foram identificados como Marcelo da Silva Chardong e Maurício Wagner Klein. Eles informaram que estavam em posse do veículo, pois teriam pego emprestado de uma pessoa da qual não souberam dizer sequer o nome. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados juntamente com o automóvel à 6ª SDP para os procedimentos adotados pelo delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.